Tô de olho em você, papá. Tá se fazendo de inocente. Quando foi falar com ela, o abraço foi diferente. Ai, ai, ai, ai, essa ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, essa acabou a bebida, oferece mais. Ai, ai, ai, ai, essa ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, essa acabou a bebida, oferece mais. E tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, essa acabou a bebida, oferece mais. Ai, ai, ai, ai, essa ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, essa acabou a bebida, oferece mais. Ô, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, rico, furando o olho do amigo. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, rico, tá só olhando pro seu próprio umbigo. Pega a visão.